Relaxa buceta, mulher. Relaxa buceta, mulher. Relaxa buceta, mulher. Que eu faço o que você quer. Caralho, essa é foda!